Então, uma boa tarde a todos. Que a paz, o amor de Jesus esteja com todos. É sempre uma alegria conhecer uma nova casa espírita. É sempre uma alegria nos confraternizarmos e aproveitarmos essa oportunidade maravilhosa da vida que nós temos de expressar livremente a nossa religiosidade. Que podemos nos reunir nas casas espíritas livremente, à vontade, de podermos estar falando de temas sobre o Evangelho, nós não sentimos nenhum tipo de perseguição. Porque há regiões do mundo onde as pessoas ainda não podem expressar livremente as suas ideias, onde elas não podem ter acesso a esses conhecimentos que nós vamos abordar hoje. Às vezes a gente reclama demais das condições de vida que nós temos no nosso país. Às vezes a gente pensa que aqui tudo é muito difícil, e tem lá o seu lado difícil, sim, com certeza. Mas nós temos algo que é de um valor inestimável para a evolução do espírito, que é a liberdade de pensamento. Nós podemos, a qualquer momento, adquirir novos conhecimentos, nós podemos, a qualquer momento, aprender mais, e podemos manifestar essa nossa nova condição, essa nossa nova capacidade de pensar, de analisar a vida. Por muito tempo, o tema reencarnação, ele foi um tabu para o mundo ocidental. Por muito tempo, os cristãos nem sequer admitiam essa possibilidade. E hoje nós podemos falar livremente sobre a reencarnação, que ninguém irá nos prender, nem ninguém nos obrigará a renunciar a esse princípio, a esse conhecimento. Ninguém vai nos obrigar a renunciar sob pena de morrermos se nós não voltarmos atrás dessa concepção. Então é de um valor que nós temos hoje, de liberdade tão grande, e nós temos que valorizar isso. Temos que dar um valor muito grande a essa possibilidade que nós temos de conhecer, de aprender, de descobrir novas coisas. E ainda mais quando é um conhecimento que traz uma contribuição tão grande para o nosso mundo íntimo, para a nossa evolução espiritual, nos traz a possibilidade de, com esse conhecimento, orientarmos a nossa vida de maneira mais satisfatória, de maneira melhor. Porque a finalidade do conhecimento espiritual é sempre nos levar ao progresso, é sempre nos levar ao crescimento interior, é sempre nos tornar criaturas melhor compreendedoras das leis divinas e capazes de, com essa compreensão, moldarmos a nossa vida e sermos mais felizes. O conhecimento que os espíritos superiores trouxeram de maneira sistematizada a partir do século XIX, com a codificação do Espiritismo, e que prossegue até os nossos dias através de inúmeras comunicações, visa elevar a alma humana, visa promover o homem a novas dimensões de ser. E tudo que nós aprendemos numa casa espírita devemos pensar assim: o que isso pode contribuir para o meu progresso, para o meu crescimento espiritual. E nesta tarde maravilhosa, ensolarada, esse dia tão belo, nós vamos falar da reencarnação, a justiça e a nossa atualidade. Vamos procurar relacionar esse tema, reencarnação, com os nossos dias atuais, pensando nesse contexto amplo que nós vivemos. A reencarnação é um conhecimento, então, muito antigo para a humanidade. Segundo alguns estudiosos, admitem que a reencarnação já faz parte do conjunto de crenças humanas por volta de uns 10 mil anos. Então, ele é um conhecimento anterior a praticamente todas as religiões institucionalizadas. Ele é anterior ao cristianismo, ele é anterior ao judaísmo, ele é anterior ao islamismo, ele é anterior ao budismo. O homem primitivo já admitia, né, nas suas concepções, de que poderíamos voltar a viver no mundo material. E esse conhecimento, ele permaneceu válido, permaneceu vigente até hoje, há milhares de anos, em muitas sociedades do mundo ocidental. Em muitos países nós vamos encontrar então as pessoas que admitem a reencarnação. Só que todo esse lado do planeta que foi formado, que foi povoado pela civilização europeia, que recebeu ali os valores do cristianismo, o que, que eles fizeram? Esse conhecimento acabou sendo omitido. E nós vamos ver logo mais por que, que isso aconteceu. Então a reencarnação, ela não é uma invenção dos espíritas, ela não foi uma invenção dos espíritos, ela faz parte de um patrimônio cultural da humanidade muito antigo. E por que isso? Porque algo que está presente na nossa humanidade há tanto tempo, porque faz parte sim de um conhecimento que o homem tem sobre a sua realidade. Não é uma simples crença. Reencarnação não é artigo de fé que acreditamos ou não acreditamos nela. Ela é um fato demonstrado, comprovado de inúmeras maneiras. Nossa abordagem no dia de hoje é especialmente baseando-se nas passagens do Evangelho de Jesus. Mas se quiséssemos trazer uma abordagem estritamente científica sobre a reencarnação, poderíamos fazer e teríamos horas e horas de abordagem do tema dentro desse viés da ciência, porque se demonstrou de maneira já inequívoca a realidade espiritual. Quando você tem diante de você uma criança que se recorda de fatos da vida de alguém, e ela diz que era ela e ela não sabe explicar como, e um pesquisador vai atrás dessas notícias e descobre que de fato, numa cidade distante de um outro país, existe ali realmente uma história que se passou como aquela criança conta, como que você explica isso? Como você explica essas lembranças espontâneas que tantas crianças têm das vidas passadas? Existe um farto material que relaciona esse tipo de demonstração da reencarnação. Então, se quiséssemos abordar do viés científico, teríamos aí muito a falar. Mas nós vamos, nessa tarde, procurar ir um pouco além da questão apenas de demonstrar que existe reencarnação. Procuremos, nesta tarde, pensar, sobretudo, qual a importância que esse conhecimento espiritual tem para nós. O quanto isso implica na nossa existência. É sobre isso que falamos, então, nesta tarde. É uma crença comum no mundo oriental e já existia por volta de 5 mil a 10 mil anos antes de Cristo, já existia essa compreensão da reencarnação. E inúmeros casos da atualidade demonstram a sua realidade, comprovam o fato de termos muitas vidas. O Espiritismo, o que ele fez com o tema reencarnação foi, a partir das comunicações que Kardec obteve com os Espíritos, ele procurou saber, era verdadeiro aquilo que era crença? Porque até o tempo de Kardec, meados do século XIX, a reencarnação ainda era uma crença. É com toda aquela exploração que inicia dos fenômenos espíritas no século XIX, que começam pesquisas sérias no sentido de comprovar se também a reencarnação era uma realidade, assim como a vida espiritual. E Kardec, dentro do seu método de questionar os espíritos sobre diversas coisas, não importando se fazia parte de crenças ou não, não importando se isso era contrário a uma religião dominante ou não, ele vai e pergunta para os espíritos se de fato existia essa possibilidade do homem voltar à vida material, e eles confirmam categoricamente. Kardec vai explorar isso ainda mais com os espíritos, até perceber que a reencarnação tem implicações morais profundas para o espírito, porque ela faz parte do próprio mecanismo que faz o espírito evoluir. Porque essa foi uma segunda grande contribuição do Espiritismo para o pensamento humano. Mostrar que nós não somos seres prontos e acabados. Nós não somos seres já prontinhos apenas para a vida. Nós somos seres ainda em formação, porque nós ainda não atingimos todo o potencial que podemos atingir um dia. Nós ainda não somos aquilo para o qual nós estamos destinados. Somos espíritos ainda em evolução. E a reencarnação faz parte justamente desse mecanismo de possibilitar ao espírito experiências no mundo material que darão a ele a capacidade, que darão a ele as condições para se tornar aquilo a que ele se destina. Por isso que quando nós pensamos na vida terrena, dependendo das dificuldades que ela tiver, abençoemos essa grande oportunidade. Agradeçamos a Deus todos os dias a grande bênção de estarmos no mundo material, difícil, impede as manifestações do Espírito, limitam a sua ação, mas as experiências que nós temos aqui no mundo material são valiosíssimas para a nossa evolução espiritual. A vida é uma oportunidade bendita. E aprendemos isso no Espiritismo. Aprendemos que estar aqui reencarnado é uma grande bênção. Independente das condições que nós tivermos de vida, é uma grande bênção estarmos aqui. E a reencarnação, ela ficou então confirmada através das comunicações espíritas. Kardec não perguntou para um único espírito, não perguntou para um único médium, porque poderia até pensar, se apenas um médium desse as comunicações, poderíamos pensar, ele acreditava naquilo, o espírito também acreditava naquilo, mas Kardec, dentro do seu método de obter respostas confiáveis, fez as mesmas perguntas para diferentes médiuns, para que diferentes espíritos respondessem por esses médiuns. E ele tinha respostas que são concordantes, que eram concordantes, confirmando então a reencarnação. Então o Espiritismo, ele foi um dos primeiros a demonstrar, através das comunicações dos Espíritos, a realidade da reencarnação. E o Espiritismo nos possibilitou então a compreensão do porquê nós reencarnamos. E foi mais além, nos disse que a reencarnação é a própria manifestação da justiça divina. Pelas oportunidades benditas que nós temos de reencarnar, de revestir o corpo físico, que a justiça divina se expressa. É por intermédio dessas oportunidades que nós vamos então conquistando e vamos evoluindo e vamos aprimorando cada vez mais o nosso ser. E aí nos cabe começar a refletir então, buscando uma argumentação, pensando em termos de justiça. Pensando por quê? Que a vida do ser humano, ela é repleta de tantas situações diversificadas. Por que que o ser humano passa por situações tão diversas na sua vida? Por que que existem condições de vida tão diferentes? Nós vemos que há países hoje no mundo que não possuem a liberdade que nós possuímos. Por que Deus permitiu que os seus filhos gozassem de condições tão diferentes no tocante à liberdade? Podemos pensar também que há hoje no mundo 870 milhões, se não for mais, de famintos, de pessoas que não comem a quantidade de alimento necessária à sua sobrevivência. Por que Deus permite, então, que exista essa condição? Um mundo que produz tanto alimento, a ponto de nós podermos desperdiçar algo em torno de 50% do que é produzido mundialmente de alimentos. Porque esse é um fato, um dado que não é do Espiritismo, é um dado aí das ciências econômicas, que mostra isso. Em toda a cadeia produtiva de alimento no mundo, da agricultura, da agropecuária, a industrialização desses alimentos, durante toda essa cadeia produtiva, até o prato de cada pessoa, metade do que foi produzido vai ser perdido em algum momento. Um mundo que produz tanto alimento, por que Deus permitiu que 870 milhões de seres passam fome todos os dias? E aí a gente pode ir mais longe. Por que Deus permite que uma criança nasça num lar com tanta segurança, com tanto bem-estar, com tanta proteção dos seus pais, dos seus familiares, com uma infraestrutura tão adequada, enquanto que outras nascem num ambiente de extrema violência? E nós podemos somar a essas reflexões ainda outras, porque uma família goza a vida inteira de saúde e fortuna e ainda morre em plena tranquilidade, enquanto outra começa e termina seus dias na doença e na miséria, sendo o Senhor o Pai de todos e todos sendo os seus filhos com os mesmos direitos? Como que a gente explica desigualdades sociais tão profundas para a espécie humana? Poderemos também refletir, procurando entender o quanto a reencarnação ela é propiciadora de uma compreensão melhor da justiça divina? Por que Deus permitiu que nascesse um Francisco de Assis, personificação do amor, e um Átila, foi um rei da maldade, foi um rei guerreiro de um povo bárbaro, que aonde eles invadiam, trucidavam e barbarizavam as suas vítimas. Por que apareceu na Alemanha um Hitler e na Índia um Gandhi, sendo filhos do mesmo Deus, criados com o mesmo amor? Por que há tantas diferenças entre os seres humanos? Quando nós pensamos nesse contexto todo, nós ficamos perguntando por que as condições dos seres humanos são tão diferentes? Por que o homem vivencia experiências tão dolorosas numa fase da sua vida e o outro está tão bem, está tão feliz, tão próximo? Essas reflexões, elas são difíceis de serem respondidas quando a gente tem em mente apenas a unicidade da vida. Porque realmente você pergunta, como pode alguém que sofreu tanto, passou tanta dificuldade, não cometer uma série de erros, não infringir uma série de leis divinas, a ponto de se comprometer tanto a sua vida, e a ponto até de perder a continuidade dessa vida? Porque é isso que nós aprendemos com as religiões tradicionais. Foi isso que nós aprendemos, que você pode, por um único ato numa vida, perder a sua vida eterna. E a partir dali acabou. A partir dali não tem mais continuidade. E você vai, segundo algumas interpretações, experimentar um sofrimento muito grande, né? Então, como é possível explicar essa situação? Enquanto que outros tiveram tantas facilidades, tiveram tanto bem-estar, e realmente para eles seria fácil, seria tranquilo prosseguir e conquistar essa vida eterna. Como se explica essas diferenças tão grandes nas condições de vida das pessoas? É isso que devemos sempre refletir quando alguém nos coloca que a reencarnação não é verdadeira. Devemos sempre pensar então assim: se não existe uma nova oportunidade para aquele ser que errou, se não existe uma nova oportunidade para ele, de que nos serve esse Deus? De que nos serve um Senhor que para todos dá tantas facilidades e para outros tantas dificuldades? Aonde há o amor perfeito num ser que cria condições tão desvantajosas para uns e para outro tantas condições favoráveis? Aonde há o amor infinito? Essa é uma reflexão que nós sempre temos que fazer. E quando passamos a compreender a vida dentro dessa visão que a reencarnação nos possibilita, nós passamos a entender que há um porquê de um indivíduo numa vida experimentar tanto sofrimento, e há um porquê de ele numa outra existência ter oportunidades mais favoráveis. A reencarnação nos coloca bem claramente o porquê dessas diferenças, porque ela nos situa como todos sendo capazes de experimentar essas mesmas oportunidades, ora facilidade, ora dificuldade, tudo com vistas ao nosso crescimento, ao nosso progresso espiritual. Então, outra reflexão que nós podemos fazer pensando a respeito da... por que uma única vida não seria justo para nós? Quando a gente pensa, olha, qual seria o mérito de metade do gênero humano da que morre na infância para gozar sem esforços da felicidade eterna? E com que direito se acharia isenta das condições, às vezes tão duras, a que se vê submetida a outra metade? Como explicar essa diferença? Por que que Deus dá eternidade de felicidade para o bebê que morreu assim que nasceu, e para o idoso que foi duramente experimentado ao longo de toda a sua vida, e muitas vezes não teve outras opções, porque o seu contexto lhe obrigou, às vezes, até a agir de maneira equivocada, sem consciência, sem entendimento, e comete atos que, segundo essa doutrina da unicidade da vida, uma única existência, compromete esse ato, então, toda a eternidade desse indivíduo. É mais uma reflexão para a gente fazer e a gente procurar entender aonde há justiça nesse Deus que dá condições tão diferentes para os seus filhos. A reencarnação, ela nos possibilita então compreender estas situações e demonstra a justiça divina. a reencarnação também, ela foi, ela nos possibilita o quê? Pensarmos que essas diferentes condições de vida, elas estão sempre atreladas àquilo que o indivíduo viveu nas suas vidas passadas. Hoje, a dor que nós experimentamos, as lutas que nós enfrentamos, são reflexo de opções e escolhas que fizemos no passado. Assim como as situações positivas, favoráveis que nós temos, também representa isso. Às vezes a gente não entende por que, que na família da gente, a gente tem dois tipos de pessoas. Uma que nos ama muito, que é aquela pessoa que nos ajuda, que nos ama, que participa da nossa vida, é aquela pessoa que confiamos, e a outra que se torna um grande adversário. Por quê? Se são muitas vezes filhos nascidos ali e criados no mesmo ambiente familiar, tem as mesmas bases, as mesmas referências, as mesmas oportunidades, por que tanta diferença? Muitos identificam isso entre os irmãos ou entre os filhos. Enquanto com alguns você tem uma afinidade profunda, o outro você nunca consegue se aproximar, por mais que você insista, por mais que você se dedique, por mais que você dê o seu melhor. Por que diferenças tão profundas? A reencarnação nos mostra que essa facilidade que nós temos hoje de ter criaturas que nos afinamos, que nos amam, elas representam o quê? As conquistas que realizamos nas vidas anteriores. São os afetos que nós cultivamos nas outras vidas. Enquanto que esse, que eu não consigo ainda me aproximar dele e que é tão refratário, representa aquele que eu magoei, aquele que eu feri, aquele que eu machuquei. Então a reencarnação nos mostra claramente por que dessas diferenças. A reencarnação também nos coloca em termos de justiça, quando a gente pensa que para nós, muitas vezes, tudo foi tão difícil. E para uma outra pessoa, às vezes bem próxima de nós, às vezes um irmão, tudo foi mais fácil, tudo foi mais tranquilo para ele. Tem pessoas que às vezes lamentam amargamente das suas vidas, lembram suas experiências de maneira muito dolorosa, pensando nisso. Por que que para mim a vida foi tão ingrata e para o meu irmão tudo foi sempre fácil? A gente ouve essas reflexões de muitas pessoas. Por que há essas diferenças de condições? Então, a reencarnação nos mostra que para cada indivíduo, ele vai encontrar ao longo do seu caminho, da sua vida, as oportunidades que são mais necessárias para ele. As experiências que são as melhores para o seu crescimento. E a reencarnação também nos ensina de que nós podemos descobrir outras coisas melhores na vida. E podemos perceber que também fomos agraciados com muitas coisas boas. O problema é que muitas vezes a gente fica focado só nos resultados materiais da vida, a gente fica muito direcionado pensando só nas vantagens imediatas. A gente esquece que uma vida de trabalho, uma vida honrada, de conquistas que são resultado do nosso trabalho, mesmo que árduo, mesmo que difícil, isso é um patrimônio espiritual inigualável. É que aqui no mundo nós temos uma tendência a valorizar apenas aquele que tem posses, aquele que ostenta títulos, aquele que é rico, aquele que é bonito, e a gente acaba esquecendo que os valores do espírito que estão por trás de qualquer ser humano é portador de valores, de virtudes, que essas realizações, que muitas vezes são inexpressivas, elas são extremamente valiosas. A pessoa que tem a integridade de acordar todos os dias para dirigir seu trabalho e cumprir a sua obrigação com amor, com boa vontade, isso é uma conquista sem precedentes da evolução do espírito. Existem seres que ainda estão aprendendo a trabalhar. E nós muitas vezes já temos esse grande valor adquirido e o menosprezamos, porque ele não nos traz o resultado material que nós gostaríamos. Então, quando refletirmos nas condições da nossa vida, sejamos ingratos com a gente mesmo. Porque aquilo que nós já somos representa uma conquista também. As virtudes, os valores que nós já trazemos dentro de nós representam a conquista do que nós já estamos realizando há muitas vidas. Já representam nossas realizações e muitas oportunidades e muitas existências. Thank you. os opositores da reencarnação, de várias religiões, eles costumam dizer que quando a gente faz essa abordagem, como eu fiz até agora, dizendo que a reencarnação demonstra a justiça divina, eles costumam dizer que nós queremos moldar a justiça de Deus de acordo com os nossos pontos de vista. Eles costumam dizer que nós não compreendemos a justiça de Deus e que por isso que nós não somos capazes de aceitá-la, e que é por isso então que a gente procura a reencarnação como uma explicação, que é na verdade como se a gente estivesse se rebelando contra Deus por procurar uma outra forma de entender como ele manifesta a sua justiça. Mas nós vamos ver pelas passagens do Evangelho que nós vamos analisar logo mais, que na verdade quem procurou moldar a ideia de Deus distorcendo os ensinamentos básicos de Jesus não foram os espíritas, não foram os espíritos. Foram os cristãos em outras épocas muito recuadas que fizeram mudanças no conjunto de crenças que os cristãos primitivos tinham e que excluíram a reencarnação desse conjunto de crenças. Então nós temos a inversão da noção de justiça divina, não foi feita por nós então que admitimos a reencarnação, mas por aqueles que a excluíram do conjunto de crenças dos cristãos primitivos. Vamos ver as passagens em torno do Evangelho que Jesus fala a respeito da reencarnação. Aqui todo mundo depois pode pegar na Bíblia e conferir as passagens que nós vamos ver aí dos Evangelhos de Mateus, de Marcos. Vamos ver a primeira aqui, ó. Os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram assim: por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? E aí Jesus respondeu para eles assim: olha, é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram e o trataram como lhes aprouve, como eles quiseram. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. E aí então o Evangelho conclui assim, ó: então seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. Isso está lá nos Evangelhos de Mateus, no capítulo 17, versículo 10, e no Evangelho de Marcos, capítulo 9, dos versículos 11 a 13. Não está nada mudado do que está lá nesses dois Evangelhos. Mas vamos entender que contexto é esse. Por que que os discípulos estavam preocupados com essa história de Elias? Quem é Elias? Né? Elias, ele foi um profeta do povo hebreu que viveu no século 9 antes de Cristo. Ele viveu muito tempo antes de Jesus e ele era alguém que tinha uma missão junto ao povo hebreu. Ele era um daqueles grandes seres que estavam ali junto daquele povo, ajudando-os a manter a sua unidade, ajudando-os a manter o seu conjunto de crenças, para que esse povo pudesse evoluir, conquistar. E Elias era alguém de um temperamento assim muito apaixonado, muito dedicado. Quem conhece a história desse profeta sabe que ele era alguém assim que tinha uma certeza do que ele fazia muito grande. Só que ele não era um espírito puro ainda, não era alguém liberto de todos os erros. E ele cometeu um erro muito grave nessa existência, que ele ficou conhecido como Elias, 909 séculos antes de Jesus. Ele foi alguém que acabou, pelas suas ações, incitando o povo a matar os profetas de uma divindade que era de um outro povo vizinho ali dos hebreus. Porque ele entrou numa disputa com os sacerdotes desse povo vizinho para disputar quem tinha a divindade melhor. Se era o Deus dos hebreus ou se era o Deus ali, Baal, o Deus desse povo vizinho. E nessa disputa, ele acaba levando os seus seguidores ali a prenderem os sacerdotes dessa divindade e a cortarem o pescoço deles. Diz, então, lá na Bíblia nós temos esse registro, foram por volta de 500 sacerdotes que foram mortos assim. Veja, ele era um profeta, ele tinha uma missão junto ao povo, ele recebia inspiração da espiritualidade superior, mas ele permitiu que a sua natureza inferior interferisse nessa missão e que o levou a instigar as pessoas a um ato de extrema violência. E quando nós vemos e aprendemos por que que a reencarnação é necessária, nós então entendemos Por que que Jesus disse que Elias era João Batista? Mais tarde, muito tempo depois, um outro profeta do povo hebreu, Malaquias, vai dizer então que antes da vinda do tão esperado Messias, deveria voltar o profeta Elias, para que ele pudesse preparar tudo aquilo que o grande Messias faria. Era por isso que os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram: por que que dizem os escribas, os estudiosos da lei, por que que eles dizem que antes da sua vinda, antes da vinda do Messias, tem que voltar Elias? E aí Jesus disse: olha, Elias já voltou e fizeram com ele o que quiseram. É aquela passagem do Evangelho que a gente leu antes, né? E olha a correlação que existe de vida entre os dois personagens bíblicos. Há 900 anos de distância entre os dois. Mas é muito interessante o fato de que João Batista, sendo ali Elias que retorna, ele vai ter um tipo de morte muito semelhante àquela que Elias tinha desencadeado. Todo mundo sabe como João Batista morreu. Ele morreu com a cabeça cortada também. Né? O que que representa isso? Representa um término de um resgate doloroso pelo qual esse espírito passou em função daquela ação que ele havia desencadeado lá tantos séculos antes, como Elias. Ele não tinha incitado a morte de inúmeras pessoas cortando-lhes a garganta? Como que ele vem como João Batista? Ele já é um espírito muito renovado. E é um espírito já de grande elevação espiritual. Já se libertou desses equívocos que ele cometeu no passado, esses grandes erros. Tanto é que no tempo de Jesus, ele já era um espírito que levou a Jesus a dizer que dentre os nascidos de mulher, ele era um dos maiores. Quer dizer, era um ser que já tinha vencido todo aquele primitivismo que o fez agir de maneira como Elias, de maneira tão violenta. Mas aquela prova pela qual ele passa, final, é como se fosse ali o encerramento de todo aquele processo doloroso que ele tinha desencadeado. Então ele, ao experimentar uma morte dessa forma tão dolorosa, é o final ali, é o coroamento do seu processo de renovação. E é interessante que quando a gente estuda as duas personalidades, a gente vê que eles são seres que têm os mesmos valores, as mesmas virtudes. Aquela defesa apaixonada dos ideais, dos princípios. A figura de Elias, que a gente lê no Antigo Testamento, é de uma pessoa assim, muito determinada, muito convicta do seu papel. A de João Batista também. É alguém que não mede as suas palavras, sabendo o dever que ele tem a cumprir. É alguém extremamente destemido. Os dois revelam uma característica. É o mesmo espírito. E que Jesus confirma, né? Na passagem que a gente viu aqui do Evangelho de Mateus e Marcos, Jesus confirma, né, que Elias já veio e eles não o conheceram, porque eles não eram capazes realmente, né? As pessoas que mataram João Batista, a mando de Herodes, não sabiam quem era aquele homem. Achavam que ele era um simples pregador, alucinado no deserto, falando coisas que incomodavam o rei. Sabiam que ali era o tão esperado profeta que um outro, Malaquias, tinha dito que voltaria. Não sabiam que era o próprio Elias reencarnado. Então nós vemos que o próprio Evangelho de Jesus confirma a questão da reencarnação. Existem tentativas de distorcerem essas passagens, né? De tentar negar isso, mas é textual, né? Não tem nem muito argumento a gente falar, né? É Jesus dizendo que João Batista é Elias. Não tem o que a gente argumentar contra isso. Então, a gente vê que esse era um princípio, fazia parte dos ensinamentos de Jesus, essa compreensão de que ao homem é dada a oportunidade de muitas vidas. Vamos voltar então a falar de Elias, de João Batista. Eram seres, então, de temperamentos semelhantes, pois ambos tomaram a defesa de seus princípios com ardor, afrontando poderosos de suas épocas. Elias também tinha essa coisa. Ele falava, se incomodava os reis da época, não importava. Ele não tinha medo. É a mesma personalidade de João Batista também. O que ele fala, ele não teme se vai incomodar quem é poderoso ou não. E João Batista desencarna como fizera outros quando ele era Elias. A gente vê que nessa passagem do Evangelho está confirmada até a lei de ação e reação. A gente não só reencarna, mas a gente experimenta numa vida o que a gente fez na outra. A gente vê que a sabedoria divina, ela é incrível, que o poder que a espiritualidade tem de vencer todas as manipulações que o homem, que o ser humano aqui encarnado tenta fazer para esconder a verdade, para distorcê-la, eles dão um jeito de fazer aquilo em algum momento ser novamente revelado. O próprio Evangelho conservou dois princípios que são fundamentais do Espiritismo: reencarnação e a lei de ação e reação. Né? Porque olha só, Jesus, ao relacionar, ao demonstrar que Elias errou, João Batista vem e tem o último resgate do seu erro, passando por essa prova, está evidente esses dois princípios: lei de ação e reação e reencarnação. Mas temos uma outra passagem que Jesus também vai falar da reencarnação. Não é uma passagem tão evidente quanto a anterior, mas ela também expressa bem a nossa compreensão de que a reencarnação tinha sido sim ensinada por Jesus. Não com essa palavra, porque é dos nossos dias, mas a ideia em si, o princípio em si, foi ensinado por ele. O Evangelho nos fala que um fariseu importante, Nicodemos, procurou Jesus secretamente. Talvez ele não quisesse se comprometer pessoalmente ali, mostrando-se junto a Jesus. Talvez ele não quisesse outras pessoas por perto, porque ele já devia saber que Jesus tinha duas formas de lidar com o conhecimento. Para as pessoas, de modo geral, eram ensinamentos mais gerais. Quando era algo mais reservado, pessoas com melhor capacidade de compreendê-lo, ele estendia esse ensinamento de forma mais abrangente. Então, o Evangelho nos fala isso, que Nicodemos chegou para Jesus e Jesus falou assim para ele: em verdade, em verdade vos digo que é necessário ao homem nascer de novo. O Evangelho não conta se teve uma conversa antes dessa fala de Jesus. Por que Jesus começaria uma conversa assim com Nicodemos? Dizendo que, em verdade vos digo, que é necessário ao homem renascer de novo. Será que Nicodemos tinha ido procurar Jesus, talvez para confirmar a passagem anterior, quando ele afirmou que João Batista era Elias? Será que Nicodemos foi procurar Jesus para perguntar outras coisas? Não sabemos. Mas o fato é que Jesus começa a conversa no Evangelho dessa forma, e aí Nicodemos então pergunta: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Porque já nesse tempo, provavelmente essa ideia da reencarnação entre os hebreus, talvez já estivesse se perdendo. Talvez ele estivesse testando Jesus para saber até que ponto Jesus era tão sábio quanto diziam que ele era. E aí Jesus fala para ele: olha, em verdade eu digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te diga, de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem ele, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Essa passagem do Evangelho, ela foi, até hoje é assim interpretada, como o renascimento que supostamente o batismo traria às pessoas. Só que a gente precisa buscar o contexto da época. Como que os judeus na época compreendiam as coisas? Quando Jesus fala de que é necessário o homem renascer da água e do Espírito, renascer da água exatamente como? Para eles, a água era um elemento criador. Tanto é que quando a gente vai ver lá a forma como eles explicaram a criação do mundo, lá no livro primeiro do Antigo Testamento, a Gênesis, tudo não surge das águas, porque a água era, na concepção da época, o elemento gerador, o criador de tudo, aquilo que faz as coisas materiais surgirem. É muito provável que Jesus, ao dizer então que renasce da água, ele quer dizer não o renascimento simbólico que se dá da pessoa que se converte e é batizada, mas é o próprio renascimento, é o próprio ressurgir de um corpo físico. Mas até aí é interpretação, que pode ser questionada naturalmente. Mas aí como que a gente explica a questão que Jesus fala do Espírito, né? Ele fala o seguinte, olha, aqui na última parte, né? O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Veja, se Jesus não estivesse falando de renascimento corporal, de reencarnação, então nós poderíamos pensar que isso aqui não faz sentido na fala de Jesus. Por quê? Se a gente sabe de onde vem o Espírito, pensando que Deus cria cada ser a cada nascimento, Jesus não faria sentido ele dizer isso. Porque ali a gente saberia então, de onde vem o Espírito? De Deus, porque ele criou naquele momento. Ao dizer que a gente não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai, é o desconhecimento que a gente tem como encarnado de onde esteve aquele ser antes daquela vida. E depois do que acontece, qual que é o rumo que ele vai tomar. A gente sabe que vai para o mundo espiritual, mas a gente sabe para que lugar do mundo espiritual vai, que experiências vai ter do lado de lá, a gente não sabe. Se Jesus estivesse admitindo que só existia, então, uma vida para o ser humano, ele não diria isso. E ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem. Sabemos sim, ele vem de Deus, naquele momento ali em que ele está sendo criado. Por outro lado, nós também vamos ver, né, que se essa ideia de nascer de novo fosse tão errada, fosse tão assim contrária àquilo que Jesus vinha ensinar, ele teria combatido-a de maneira taxativa. Ele teria dito claramente, olha gente, não fica achando que ninguém tem muitas vidas não, porque isso aí está totalmente errado. Mas não, a gente vê que naquele episódio de João Batista, quando as pessoas percebem de que existia essa possibilidade de se voltar a ter uma vida, e vão perguntar para ele, por que que dizem que João Batista, por que que dizem que Elias tem que voltar? E aí ele vai e diz que ele voltou e era João Batista? Por que que Jesus confirmaria isso? Então a gente vê que na base do cristianismo, dos ensinamentos de Jesus, nós temos aí o princípio da reencarnação, claramente expresso, de maneira muito evidente, né? Então, quando a gente pensa na reencarnação, a gente pensa que ela, se fosse uma crença errônea, Jesus não houvera de combatê-la como combateu tantas outras. Tudo que era ali, que precisava ser dito diretamente, não pode ser feito, está errado, é contrário à lei de Deus, Jesus foi taxativo, não falou com parábolas, foi direto no ponto. A reencarnação, ele não condenou. Então a gente vê que ela está na base do cristianismo, ela está na base dos ensinamentos de Jesus, né? E vamos pensar hoje então, já que a gente tem esse respaldo do Evangelho para admitir a reencarnação, né? Como que hoje esse conhecimento nos ajuda a entender melhor a vida? Como que hoje a reencarnação nos possibilita compreender a justiça divina? A reencarnação, para muitas pessoas, ela é uma ideia muito incômoda. Porque a reencarnação, ela nos coloca numa situação problemática. Eu sou sempre o herdeiro das minhas ações. Eu não posso culpar ninguém pelos resultados da minha vida. Se hoje eu sofro, é porque eu experimento reações que eu desencadeei no passado. E para o espírito, ainda em evolução como nós, às vezes a gente prefere transferir os nossos problemas, a responsabilidade dele, para outras pessoas. O que que o mundo ocidental fez para explicar todo o caos que se observa no mundo? O que que o mundo ocidental fez para explicar por que que o homem sofre? A culpa é sempre de quem? A humanidade carrega o problema do pecado original. Adão e Eva desobedeceram a Deus e toda a descendência dele ficou culpada por isso. Então, a primeira atitude que a gente tem, já joga a culpa lá atrás, no suposto casal inicial. Segunda mania que a gente tem de jogar a culpa nos outros. A gente atribui todos os problemas da vida a um agente causador do mal. Que é ele que cria desordem mundo que Deus criou. A gente tem uma tendência a transferir sempre o quê? Para os outros, os problemas que nós temos. Ah, eu não me dou bem na minha família porque os meus familiares são difíceis. Eu não me dou bem no meu trabalho porque os meus colegas de trabalho não são bons. É uma tendência do espírito inferior fazer isso. Sempre jogar a responsabilidade daquilo que ele é, daquilo que ele tem, para os outros. E a reencarnação, ela já nos coloca de maneira diferente perante a vida. Ela nos convida a sermos responsáveis pelo que nós temos e somos. Ela nos convida a assumir as rédeas da nossa vida e parar de transferir para o outro a nossa responsabilidade. Porque ela nos mostra claramente, nós somos herdeiros das nossas próprias obras e não são o que os outros fazem para nós que nos fazem felizes. A reencarnação é então uma ideia incômoda ainda. E para muitas pessoas ela é repudiada, não porque não compreendem a passagem do Evangelho, mas porque ela faz mudar toda essa nossa forma de interpretar a vida. Ela nos coloca aí como responsáveis, então eu vou ter que ter muito trabalho agora. Eu não preciso mais esperar que o meu pecado original foi pago por alguém que derramou seu sangue para me livrar desse pecado. Eu não preciso mais esperar que Deus me proteja daquele que me traz o mal na minha vida. A reencarnação nos coloca que nós temos que passar a ser responsáveis pelo aquilo que nós somos, pelo aquilo que nós queremos. E se quisermos algo melhor no futuro, não é Ele que vai nos dar de maneira gratuita. Somos nós que vamos ter que conquistar. Porque tudo de bom, tudo que a gente realmente precisa, Ele já nos deu, já nos dá e continuará dando. Só que por que a gente não é feliz ainda? Por que a gente não se sente bem o tempo todo ainda? Por que a vida é uma luta permanente? Porque ainda tem muita coisa para fazer, porque tem muita coisa para conquistar ainda. E a reencarnação nos mostra exatamente isso. Que está fazendo falta hoje para a nossa transformação, exatamente a gente assumir essa responsabilidade de que a vida é o que nós fizemos dela até agora e ela será no futuro aquilo que nós fizermos dela. Então a reencarnação nos põe no centro e na responsabilidade sobre nós mesmos. A reencarnação, ela nos mostra isso, que somos sempre responsáveis e ela nunca é castigo. A gente não vem experimentar a dor, o sofrimento da vida material só como punição. Não é isso. Na verdade, a gente experimenta a luta para que a gente possa aprender definitivamente os valores, os princípios, as leis divinas que envolvem aquela questão. A gente, quando reencarna com determinadas limitações na vida, doenças, impedimentos materiais, financeiros, conflitos afetivos, nunca é por castigo, por punição. É sempre como uma oportunidade de a gente aprender na pele. E observem que nós só aprendemos realmente bem aquilo que a gente vivencia e experimenta. Se alguém falar para a gente de amor, a gente até entende o que é amor, mas senti-lo é só vivendo. A gente pode até entender por que o perdão é importante, mas é só quando a gente precisa exercê-lo que a gente entende o que realmente é o perdão. Então é só quando a gente vivencia é que a gente aprende de verdade. É só quando a gente experimenta a vida é que a gente aprende realmente. Então experimentar provas e expiações é a grande oportunidade de a gente adquirir conhecimentos mais profundos. Conhecimentos tão profundos que vão ficar com a gente por toda a eternidade, por toda a imortalidade. Então a reencarnação, a gente tem que parar de pensar e fazer essa acomodação de achar que hoje a gente está vivendo aqui, passando por provas e expiações, porque a gente errou no passado e hoje a gente tem que ser punido por esse erro. Hoje a gente tem que pagar a dívida do que a gente fez perante a lei divina. Na verdade, hoje a gente tem que vivenciar a experiência e aprender o que ela tem a nos ensinar. E essa é a grande receita de libertação do sofrimento. Aprenda rápido o que o sofrimento tem a te ensinar. Aprenda rápido, porque é a forma mais eficiente de se libertar do sofrimento. Quando a gente experimenta uma situação negativa na vida, a gente tem que pensar exatamente o que essa situação tem a nos ensinar. Quando a gente tem uma prova muito dura a enfrentar na vida, a gente pensar, o que isso aqui está me mostrando que eu tenho que realizar dentro do meu mundo íntimo? E olha, tenho certeza que se a gente pedir com muita fé, com muita confiança, a espiritualidade maior, em nome de Deus, nos mostra claramente o que aquela experiência tem a nos ensinar. O problema é que quando a gente enfrenta a prova, a expiação, a luta, o desafio, a gente reclama tanto do problema. A gente procura sempre quem é o culpado daquele problema. E a gente bloqueia a nossa mente, a gente bloqueia a nossa capacidade de receber através da intuição o aprendizado que teríamos com aquela lição, com aquela experiência dolorosa. Então, diante das dificuldades e dos impedimentos, ao invés de a gente reclamar, de a gente xingar, de a gente amaldiçoar a vida, pensar: Senhor, o que isso tem a me ensinar sobre mim mesmo? O que isso tem a me mostrar do que eu devo me tornar? O que essa experiência tem a me mostrar sobre o que eu tenho sido até hoje no mundo? E Jesus disse que tudo que nós pedíssemos a Deus, Deus nos daria. Só que é óbvio que tudo que a gente pedir que é necessário, né? Porque Deus não nos dá nada que é desnecessário. Então, se eu peço entendimento e compreensão da vida, tenho certeza, Ele nos dá isso, Ele nos mostra aquilo que nós temos que aprender. E à medida que a gente for encarando essa prova, essa luta, esse sofrimento de uma outra forma, sem revolta, sem reclamações, procurando identificar o que temos que transformar em nós, que pessoa nós temos que nos tornar, nós vamos gradualmente nos libertando das nossas provas. Nós vamos gradualmente nos libertando do sofrimento. E nós vamos conseguir superá-lo muito mais rapidamente do que se ficássemos apenas reclamando e acusando o mundo, Deus, suposto ser do mal, as outras pessoas, como o agente que causa o meu sofrimento. Se eu procurar saber o que Ele tem a me ensinar e aprender, eu me liberto da dor e do sofrimento. A reencarnação, ela conflita, como eu já falei então, com aquela ideia do pecado original. Hoje nós estamos num mundo de dor e sofrimento, de lutas, de provas. Não é porque alguém errou lá no passado e isso vem passando de geração para geração para nós. Esse é o mundo que nós criamos até agora. Se quisermos um mundo melhor no futuro, nós temos que trabalhar hoje para que ele melhore. Porque aí nas próximas encarnações nós teremos um mundo harmonioso, um mundo que nós desejamos. Ela conflita também com a ideia desse ser voltado ao mal, que é uma grande heresia contra Deus, é uma blasfêmia contra Deus imaginar que Ele possa ter criado qualquer um dos seus filhos que pudesse se tornar tão mal a ponto de perder muitos outros filhos de Deus. Isso é uma inversão e um rebaixamento da grandeza de Deus imaginar que possa existir o ser voltado ao mal. E vamos pensar na atualidade, né? Hoje, como ontem, milhares de pessoas estão em provas e expiações. Essa impressão que a gente tem hoje de que o mundo está um caos, que o mundo de hoje é muito pior, ela não é uma impressão muito correta. Quando a gente vai estudando a história da humanidade, a gente vai ver que o homem sempre enfrentou muitos problemas aqui. Guerras sempre existiram. Acho que não há um único dia da história da humanidade que não houve povo contra povo. Quando a gente pensa na fome, sempre existiram períodos de fome na história da humanidade. Quando a gente pensa em doenças que se alastram e que não se tem controle sobre elas, sempre existiram as epidemias. Então, o suposto caos da nossa atualidade, ele tem uma razão de ser. Ele não é um castigo divino, nós não estamos sendo punidos porque o mundo vai ser destruído, porque às vezes a gente tem essas ideias que são difundidas muito facilmente. Só porque acontece dois ou três eventos catastróficos no mundo, aí as pessoas começam a dizer: olha, já é o início do fim, mas isso sempre existiu na humanidade. Hoje essas dores, elas estão acontecendo, como sempre aconteceram, porque foram as escolhas passadas que nós tivemos que desencadearam esses resultados hoje. Hoje o que a gente está experimentando foi o que nós fizemos no passado como povo. É isso que a reencarnação nos mostra, que nos leva a compreender essa nossa atualidade. A nossa sensação hoje de que o sofrimento é maior na atualidade, ela é determinada por esses fatores. Olha, pelo conhecimento que nós temos dos fatos e como eles são divulgados. Hoje, tudo é muito rápido. Acontece uma tragédia do outro lado do mundo, em questão de minutos nós estamos sabendo. Na antiguidade, levava-se anos até uma coisa dessa ser divulgada, né? Então, essa impressão de que nós temos que o mundo está em convulsões para o fim, Isso é uma impressão que nós temos decorrente dessa agilidade da comunicação que o homem tem. Outro fator também, nós temos uma ilusão de que hoje o homem é espiritualmente muito mais evoluído do que ele foi há 5 mil anos atrás ou há 100 anos atrás. Em termos morais, nós evoluímos ainda muito pouco. Temos conquistas importantes, temos já muito dessa caminhada, mas não tanto quanto seria o desejado. Nós hoje ainda precisamos aprender muito para realmente nos humanizar, para realmente nos tornarmos pessoas fraternas, amorosas, pessoas caridosas. Falta muito ainda para a gente mudar isso. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente tem uma expectativa de que o mundo progrediu, mas ele progrediu muito materialmente, tecnologicamente, conhecimentos sobre a natureza, conhecimentos científicos, mas em termos morais nós somos ainda um pouco atrasados, precisamos ainda acelerar a nossa aprendizagem. Então, às vezes, essa percepção que a gente tem é porque nós talvez evoluímos um pouquinho e achamos que a humanidade como um todo já teria evoluído. E não é bem assim, não. Nós hoje também temos uma sensibilidade maior. Nesse progresso que nós realizamos nesses séculos, nós somos pessoas que desenvolvemos algumas virtudes já, alguns valores. Então, as coisas nos chocam muito mais, nos faz às vezes até sofrer e pensar que existem tanto sofrimento ainda no mundo. Isso nos cria um estado, às vezes, de ansiedade, um medo pela realidade do mundo e do que possa acontecer. Mas tudo isso que se passa hoje está dentro desse grande mecanismo de evolução espiritual que vem fazendo milhões e milhões de almas, através da reencarnação, experimentarem as situações que são necessárias ao seu progresso espiritual. E nós esquecemos também, uma das sensações então que nos leva a pensar, né, de que a atualidade tem mais sofrimentos, nós esquecemos que nós também estamos numa fase de transição espiritual. O mundo ele está passando por revoluções, por transformações, para que surja realmente um novo mundo, uma nova sociedade. Mas isso ainda vai levar um tempo, e nós vamos desencarnar e não vamos ver a consolidação desse trabalho todo de renovação do mundo. Porque a evolução do espírito, ela se opera numa escala de tempo que abrange milhares de anos. Um século na evolução do espírito é pouco. É como um dia na existência de um homem. Nós levamos muito tempo até assimilarmos profundamente valores e vivermos segundo esses valores. E hoje nós temos um problema com as notícias ruins que nos levam, muitas vezes, a ficar presos a uma onda de medo, de terror, de que possa realmente o mundo estar sob uma ameaça. As notícias são passadas, muitas vezes, de forma sensacionalista. E nós esquecemos que, na verdade, a evolução humana, ela continua muito bem assegurada, muito bem sustentada, muito bem dirigida pela espiritualidade maior. Não nos deixemos tomar pelo medo. Confiemos que hoje as experiências que a humanidade vivenciam fazem parte da necessidade que a humanidade tem de aprender com essas experiências. Porque isso é reflexo dessa grande lei que nós estamos analisando nesta tarde, que é a reencarnação. É necessário ao homem as experiências que ele tem em cada fase da sua evolução cultural, material e espiritual. Cada situação que nós vivemos, elas são necessárias para aquelas coletividades, para aquelas pessoas. Então não pensemos que isso é o prenúncio de ameaças destruidoras para o planeta. Porque a lei da reencarnação continua regendo a vida dessas pessoas, independente do que esteja acontecendo. Está acontecendo para cada um aquilo que é necessário. Então, tomarmos cuidado, porque essas notícias hoje que a gente tem, de tantas coisas difíceis, de tantos problemas, elas podem nos levar a ser presas do medo, induzir-nos ao medo e à perda da confiança na vida, gerando desestímulo que nos consome à disposição durante a vida na Terra. Tomemos cuidado com as notícias que nos falam de destruição, de morte, que nos atemorizam, porque elas, na verdade, muitas vezes servem para nos tornar cativos do medo e sermos facilmente manipulados, facilmente conduzidos por seres que ainda não são sensíveis ao bem e que desejam, na verdade, manipular, controlar, conduzir a humanidade de acordo com os seus ideais, com os seus valores, que não correspondem àquilo que vem das esferas superiores. Então tomemos cuidado com isso. E um espírito sábio, Hamed, nos diz o problema do medo, né? Quanto mais pensarmos e voltarmos nossa atenção para as calamidades e desastres, mais teremos a impressão de que o mundo está limitado à nossa pessoal maneira catastrófica de vê-lo e senti-lo. Então a atualidade da Terra aqui, da humanidade, gente, ela não está em descontrole. Continua sendo muito bem conduzida pela espiritualidade maior. O que não podemos é permitir que ideias pessimistas tomem conta de nós, conduzam a nossa vida, e a gente esqueça que a nossa vida está regida por leis sábias, soberanas, e que vão nos conduzir a um bom resultado. Hoje, na atualidade, inúmeros casos nos chocam pela gravidade. Às vezes a gente ouve falar das tragédias, dos assassinatos, de calamidades onde o ser humano sofre profundamente, e nos leva muitas vezes a ter atitudes muito agressivas em relação às pessoas que estão envolvidas nesses dramas. Nos levam às vezes a pensar de que uma justiça mais severa, uma justiça punitiva, devesse ser aplicada contra essas pessoas que realizam isso. Veja, quem confia nas leis divinas, quem sabe que a reencarnação é uma lei que rege a vida de todos os seres humanos, sabe que nós não precisamos odiar os agentes do sofrimento. Nós não precisamos desejar que eles sofram, porque eles já estão selados no seu mundo íntimo com a determinação da dor e do sofrimento. Eu não preciso odiar o agente de um crime, de uma violência. Eu não preciso me envolver emocionalmente com essa pessoa, porque ele já está sentenciado. Ele já carrega dentro dele algo que, como uma força poderosa, vai atrair para a vida dele experiências semelhantes àquela que ele está gerando para o outro. Então, quando essas notícias vêm e nos bombardeiam aí diariamente pela TV e outros meios de comunicação, e que nos leva às vezes a ter a emoção perturbada e desejar o mal das pessoas, lembremos da reencarnação. Eles continuarão vivendo. Por outro lado, quando bater aquela dúvida se há justiça ou não na vida, lembremos que aqueles que são as vítimas também são seres que estão reencarnando já há milhares de anos no planeta. E cada um está, dentro da sua necessidade, encontrando as experiências que são essenciais à sua evolução espiritual. Isso não quer dizer que aqueles que são os agentes da dor e do sofrimento devessem ter feito o que fizeram. Eles muitas vezes são seres que se colocam numa situação que outras causas poderiam ter trazido a dor e o sofrimento para aquelas pessoas. Mas eles, por suas imperfeições, ao assumir esse papel, acabam servindo de instrumento para que outros tenham ali as oportunidades de recuperação e de superação dos seus erros, dos seus defeitos. Só que eles também respondem. A gente vê que Jesus falou disso quando ele disse que era necessário que viesse o escândalo, mas ai daquele que fosse a causa. É necessário, todas essas experiências dolorosas, para muitos, elas são necessárias para que eles possam evoluir mais rapidamente, para que eles possam se libertar mais rapidamente dos seus comprometimentos com a lei divina. Mas aqueles que são os agentes da dor e do sofrimento, eles são responsáveis pelo aquilo que eles fizeram. Então nós não precisamos desejar uma justiça rigorosa, cruel, para que ninguém seja punido, porque nós já trazemos o juiz mais imparcial e mais duro dentro de nós, que se chama consciência. Quando ele desperta, à medida que evoluímos, nós mesmos passamos a solicitar as provas que nós vamos precisar enfrentar. Nós mesmos vamos escolher o sofrimento que nós vamos necessitar. Mas isso é algo que precisa acontecer no momento certo da evolução do espírito. Não é algo que possa acontecer vindo de fora, de pessoas desejando que ele já pague já, de maneira dura e severa, por um erro praticado. Todas as vezes que nós, espíritos imperfeitos, tentamos exercer a justiça à base da força e da violência, nós geramos para as nossas vidas futuras mais dor e sofrimento. E Jesus deixou isso muito claro quando ele disse para Pedro, quando Pedro estava ali tentando defender Jesus, que puxou a espada, feriu o soldado do templo. E Jesus disse para ele: Pedro, guarda a tua espada, porque quem vive pela espada perecerá. É mais uma vez Jesus afirmando esse princípio da lei de ação e reação. O que eu faço ao outro retorna a mim inevitavelmente. Então nós que somos conhecedores da reencarnação, que entendemos esse princípio, não advoguemos, não respaldemos, não sustentemos nenhuma movimentação na sociedade buscando justiça cruel contra ninguém. Exijamos a justiça que educa, que inibe o malfeitor, a justiça que o reeduque, mas nunca uma forma de justiça cruel que provoque sofrimento e dor como forma de reparação. Porque nós não sabemos a medida certa da dor que alguém deve experimentar por um erro praticado. Isso é um mecanismo sutil que somente espíritos altamente evoluídos compreendem como se dá isso. Nós temos que exercitar o amor, que é o que mais falta em nossas vidas. O perdão, que nem sempre vai significar deixar livre o malfeitor. Mas é sempre aquela tentativa de buscarmos modelos de educação, de condução, de novas oportunidades, ainda que esse indivíduo esteja tolhido na sua liberdade. Mas jamais compactuemos, porque senão nós vamos estar gerando para as nossas próximas reencarnações outras situações de dor. Outras situações que ainda, se hoje adotarmos medidas baseadas na violência, ela vai se refletir lá no futuro. Porque as nossas vidas são todas solidárias. Todo movimento que eu tenho na minha vida, ele traz resultados para o agora e para o amanhã. Sempre é assim. Então, trabalhemos hoje para implantar no mundo uma sociedade de justiça, de amor, de oportunidade, de renovação, de educação, de crescimento. Que não quer dizer que vamos inocentar ninguém, mas não vamos nós tomarmos em nossas mãos o machado do carrasco. Porque senão um dia nós seremos confrontados ali por essa situação novamente no futuro. Então na atualidade, quando ouvimos falar de tanta dor, de tanto sofrimento, e hoje a gente tem notícias dessa situação tão lamentável na Síria, e em outras partes do mundo onde há grande sofrimento, e as pessoas achando que a melhor forma de resolver um conflito é pela violência, é através de armas, é através de uma ameaça destrutiva. É por isso que nós não nos libertamos disso ainda. Porque o homem, quando pensa em resolver o problema em outros lugares, ele pensa no uso da força. Por que que não pensa no poder que tem a cultura, a educação, a escola, o hospital? Por que que não pensam nesses valores para reformular os povos? E há outros mecanismos envolvendo o comércio internacional, a economia, que podem muito bem criar pressões para diminuir a violência em muitas partes do mundo. Então, não nos deixemos arrastar por essas ondas, esses pensamentos que tentam justificar o uso da força. Porque nós estaremos gerando para o futuro uma carga de sofrimento que nós vamos continuar experimentando, porque nós vamos renascer aqui nesse mundo novamente. Nós vamos desencarnar, passar um período na espiritualidade e vamos ter que ter uma nova vida material. Será inevitável para todos nós em algum momento. Então, se não trabalharmos hoje por um mundo melhor, por uma sociedade melhor, nós não a teremos no futuro. Somos confrontados então por esses casos pelos nossos valores. Manifestamos nossos sentimentos mais inferiores quando ouvimos essas notícias e evitemos as palavras e pensamentos condenatórios. Amor e compaixão pelas vítimas e pelos algozes. E guardemos a nossa confiança na justiça divina, pois todos são alcançados por ela. Não acreditemos jamais que um ato possa passar desapercebido. Sempre teremos consequências. Que possamos então, com Jesus, confiar no amanhã, porque ele disse assim: Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Pensemos hoje o mal que nós podemos reparar nas nossas vidas. Pensemos hoje o que nós podemos fazer por nós mesmos, pelo mundo, pela sociedade, e não fiquemos tão preocupados com o amanhã, porque o amanhã vai nos reservar coisas muito boas. O futuro da Terra é muito promissor, o futuro da humanidade é muito promissor, e o nosso futuro é muito promissor, desde que a gente trabalhe hoje, desde que a gente faça por merecer hoje. Muito obrigado a todos, que Jesus abençoe a vida de todos nós, traga paz, harmonia, felicidade, que essas ideias possam nos inspirar nos próximos dias e busquemos esse conhecimento espiritual tão valioso que nós temos com o Espiritismo. Muito obrigado.